Olá, você já deve ter percebido, já deve ter notado que ministério é algo bem distorcido pelas pessoas, assim, de um modo geral. Claro, nós estamos falando aqui de ministério no sentido bíblico, no sentido de serviço a Deus. É isso que normalmente a palavra ministério significa nas escrituras, serviço a Deus. Serviço a Deus, na verdade, não é feito, não foi programado, não foi planejado, não foi concebido para ser executado por uma elite de ministros, ministro com M maiúsculo, pessoas de uma casta especial, alguma coisa assim. Ministério, na verdade, envolve tudo aquilo que pessoas que amam a Deus, pessoas que têm um relacionamento com Deus, que conhecem o Deus verdadeiro, fazem para Ele, dentro de um quadro, dentro daquilo que Ele determina. Claro que ao longo da história Deus chamou pessoas para ministérios muito específicos, as Escrituras nos mostram isso. Nós vemos ao longo da história que existem pessoas com chamados mais abrangentes, que influenciaram muitas e muitas pessoas, e pessoas com chamados, outros com chamados menos abrangentes. Mas nem por isso eles deixaram de ter uma grande importância para Deus, e no contexto das Escrituras. Claro que as distorções a respeito do que é o ministério, ministério no sentido bíblico, elas causam grandes prejuízos. Distorcer o que é um ministério, para que serve, por que as pessoas são chamadas, para que as pessoas são chamadas, tudo isso sempre causou e continua causando prejuízos, e não são poucos, porque eles são de caráter espiritual e levam a muitos problemas. Bom, estamos falando aqui do profeta Isaías e do seu ministério, e nós vimos que Deus mostrou. Aliás, Isaías nos conta isso, né? Ele fala daquilo que Deus mostrou a ele para que ele tivesse assim um comissionamento, entendesse claramente qual era a sua missão, o que Deus queria dele. E para começar, claro que Deus deu toda uma visão para ele, mas para começar, ele foi fortemente abalado ao perceber nessa visão que Deus deu a ele, perceber a majestade de Deus, majestade gloriosa, majestade santa de Deus. Ele ficou assombrado e imediatamente ele se deu conta da sua pecaminosidade, da impureza dos seus lábios, do contexto em que ele vivia, uma nação, um povo de lábios impuros. Disse: estou arruinado, eu estou perdido. Os meus olhos viram o rei. Então todo esse cenário, na verdade, faz parte daquilo que Deus queria levar até Isaías, e começa com essa percepção muito clara da pecaminosidade do profeta. Mas havia mais, há mais coisas, né? Havia mais coisas a mostrar, porque afinal de contas tem uma tarefa a ser cumprida, então nós precisamos ver o restante dessa visão que vai nos mostrar que ministério não é algo simplesmente opcional, não é algo que você simplesmente determina na sua vida, o que você quer fazer, ou qualquer coisa do tipo. E há coisas em comum no chamado de Isaías, no chamado de cada um de nós para servir a Deus. Vamos então novamente até o capítulo 6 de Isaías e nós vamos concluir o capítulo aqui lendo dos versículos 6 a 13. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, uma espécie de pinça. Só para esclarecer. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Tornem sensível o coração desse povo. Tornem surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Então o que nós temos é essa conclusão então daquilo que foi mostrado para Isaías e o que tudo isso tem a ver com o ministério dele. Na verdade, é isso que está em foco aqui. Nós vimos aqui que o ministério requer algumas coisas. O ministério tem requisições próprias. Claro, isso não é uma lista de todas as requisições do ministério, mas estas são verdadeiras e nós precisamos prestar atenção nelas. Primeiramente, o ministério requer habilitação. O que vem à sua mente, vem à nossa mente quando a gente pensa em habilitação? Será que é uma competência teológica, uma competência teórica, habilitação no sentido de ter aquele diploma, ou quem sabe vários diplomas, ou quem sabe uma erudição, né, um conhecimento super profundo das escrituras, de tudo que há de revelação acerca de Deus. Será que é desse tipo de habilitação que o texto está falando aqui? Parece que não. Vamos ver. Veja que um daqueles serafins que Isaías havia visto rodeando ali o trono de Deus, aqueles que estavam ali ao seu redor cantando. Entoando, né, falando na verdade, né, proferindo, proclamando santo, santo, santo, esses serafins que se apresentaram com seis asas, estavam ali e um se desloca até Isaías. Veja que Isaías está aqui ainda atormentado com a ideia, a percepção da sua pecaminosidade. Ai de mim. Nesse momento é que o serafim, o texto diz então, né, nesse momento, o serafim voa rapidamente até ele. Ele pega com uma pinça, ou essa tenaz, que era com que as brasas eram realmente mexidas, né? Você não vai pôr a mão numa brasa, até hoje, né? O pessoal vai fazer um churrasco, vai mexer numa lareira. É adequado que use as ferramentas próprias ali para manusear as brasas. E já naquele tempo não era diferente, havia essas pinças para poder pegar a brasa ali, deslocar, pôr ela para lá, de um lado para o outro. Enfim, o que o Serafim faz é pegar uma das brasas e leva na direção de Isaías e toca o lábio dele. Muito bem. O que isso significa? Isso tem um significado. Para um israelita daquele tempo, como Isaías, brasa do altar, ele sabia que a brasa tinha sido tirada do altar, isso foi mostrado a ele, isso estava na sua consciência. Era uma brasa retirada do altar. A brasa retirada do altar remete ao altar de sacrifícios, o altar onde as ofertas de animais eram realizadas para que os pecados fossem temporariamente absolvidos. É claro que o sacrifício perfeito de Cristo não havia sido realizado, por isso havia esses sacrifícios imperfeitos, temporários, limitados. Mas era essa forma que Deus havia estabelecido, e mediante ali a confissão do pecador, o pecador se apresentava ali consciente dos seus pecados e levando ali um substituto, que entre aspas estaria levando ali a culpa. Era essa a ideia por trás dos sacrifícios. Claro que o ato do Serafim apontou para esse meio pelo qual a culpa era retirada. Então, o perdão que era obtido no altar dos sacrifícios foi o ponto que ligou Isaías ao seu próprio perdão, o perdão vindo da parte de Deus, o perdão que o Serafim ali lhe mostrou. Também o seu pecado foi perdoado. Veja, né? O seu lábio aqui foi tocado e o seu pecado foi perdoado. Veja, Isaías está com a sua pecaminosidade aflorada, pesando. A condenação está muito clara para ele, mas agora vem o perdão. É claro que essa brasa tocando o seu lábio ali não tinha, evidentemente, nenhum objetivo de provocar ferimento, provocar uma queimadura. Em um momento você ouve Isaías falar, ai, doeu, qualquer coisa nesse sentido. Mas através desse ato mostrar a purificação, perdão, o elo com aquele altar de sacrifício. Claro que como ele está numa visão, então ele recebe ali um perdão de Deus que para ele foi muito bem ilustrado dessa forma. E ele pôde assimilar que naquele momento ele recebeu o perdão de Deus e poderia ter certeza disso, porque aquele serafim que foi encarregado por Deus daquele ato estava ali servindo como um emissário para dizer que o perdão estava conseguido, o profeta estava perdoado. O ministério requer habilitação. Habilitação aqui no caso não é conhecimento, não é capacidade, não é eloquência, não é poder de persuasão, não é nada disso. Habilitação da qual estamos falando aqui é uma habilitação que parte da comunhão com Deus. Isaías começa a ser aqui habilitado. Deus é como se Deus estivesse dizendo: muito bem, Isaías, você chegou no ponto. Você é incapaz, você é pecador. Você, como qualquer ser humano, é impuro. Mas eu estou aqui para mostrar que o perdão está acessível e você é perdoado, e você se torna então habilitado. Habilitação, então, ela procede dessa comunhão, estar de bem com Deus, estar em paz com Deus, não ter aquele peso da culpa sobre os ombros de que algo está errado. Não preciso nem dizer que pessoas que não têm nenhuma comunhão com Deus, comunhão zero, incrédulos, esses evidentemente não têm habilitação nenhuma, mas é claro que mesmo aqueles que têm um relacionamento com Deus, porém, de alguma forma o pecado tem obstruído a comunhão, evidentemente isso desabilita, e desqualifica, para o ministério. O ministério requer habilitação, o ministério requer prontidão. Isaías precisava ouvir alguma coisa retumbante ali nos seus ouvidos. E eis que ele ouve a voz do Senhor. Ele ouve a voz de Deus. Ele reconhece que aquela voz é de Deus. Não sabemos por que que ele sabe, ou como que ele percebe, talvez, a direção da onde a voz vem. Enfim, ele sabe que é Deus, Deus falando. E o que Deus fala é o que Isaías precisa ouvir. O que Isaías precisava ouvir. Deus fez com que o profeta percebesse que devia representá-lo. Veja, nessa visão, não tem assim uma assembleia de pessoas para ver quem vai levantar a mão, né? Deus diz: quem irá por nós? Quem é que. Ou seja, quem vai nos representar? Existe aqui uma inferência do texto em relação à triunidade de Deus. Claro que esse assunto não é aprofundado aqui. O texto não é uma prova de que existe triunidade e tudo mais, porque nós precisamos de muitos outros textos para dar apoio a essa doutrina. Claro que ela é uma doutrina verdadeira, né? E é a doutrina que nós defendemos e cremos. Porém, o texto, ela aparece aqui no texto de forma secundária. Isaías não está aqui procurando provar que existe, que Deus existe, subsiste em três pessoas. Muito bem. O fato é que Deus aqui dizendo: quem é que vai nos representar? Quem é que vai por nós? Quem é que vai agir? Ou quem vai falar, né? A gente poderia dizer, porque a ideia aqui é de um ministério, alguém vai proclamar algo. Mas o principal é uma representatividade, alguém que está comissionado. Ser comissionado é isso, ser delegado, receber uma delegação, receber uma incumbência com autorização e ordem e autoridade. É isso que Deus está aqui de forma retórica perguntando. Esta pergunta, na verdade, ela é feita para que Isaías responda. Essa ideia, não tem qualquer outra direção aqui, qualquer opção. A resposta teria que vir dele. A ideia aqui é que ele é provocar a sua reação, é provocar Isaías a levantar realmente a mão, e é exatamente isso que ele faz. Porque o que Isaías deveria responder? Ah, não sei, ou ficar quieto, né? Fingir que não tinha entendido. O fato é que o texto nos dá a ideia de alguém muito pronto. Eis-me aqui, eu estou aqui, estou pronto. Eu sou essa pessoa. Eu me apresento aqui. Eu estou disponível. Não sabia nem o que era, né? O que vai ser pedido. Ele sabia qual era o caráter, né? Representar Deus. Quem vai por nós? Mas é uma grande responsabilidade, hein? O fato é que ele foi pronto, ele não teve dúvidas, ele não apresentou objeções, ele não veio com um questionário para saber quais eram as condições, se ia ser bom ou não, vantajoso ou não, fácil ou não. Ele apenas diz: estou aqui, simplesmente se dispondo. Interessante. Uma vontade em servir a Deus certamente desqualifica para o ministério, mesmo que ela seja disfarçada de algumas formas que muitas vezes as pessoas apresentam, desculpas justificativas que as pessoas apresentam para não servir a Deus. Para servir a Deus é necessário ter prontidão, boa vontade, estar predisposto. O que é predisposto? A palavra diz tudo. é você de antemão ter no teu coração a ideia de que sim, eu devo servir. E é isso é o ponto principal. O contrário disso é um fator de desqualificação. Não serve. Não serve. Vai ter uma vida sem grande utilidade, ou talvez sem nenhuma utilidade na obra de Deus. O ministério requer habilitação, o ministério requer prontidão. Finalmente, eu creio que esse texto, essa passagem nos mostra que o ministério requer adequação. É adaptar-se, é saber o que é para ser feito e depois de saber o que é para ser feito, assimilar e seguir em frente. Deus vai dar a direção principal aqui para Isaías. Ele vai dizer: olha, você vai falar, eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão enxergar. Seria mais ou menos essa ideia, né? Existe aí uma pequena distinção entre ver e enxergar, será? O fato é que o texto é claro em dizer que vendo, eles não veriam o que era para ser visto. E ouvindo, não ouviriam o que era para ser ouvido. E o coração deles permaneceria impermeável a tudo e sem entender, sem discernir o que Isaías estava dizendo. Veja, o que Isaías tinha que saber? Isaías tinha que saber que os corações seriam endurecidos. É isso que Deus está dizendo. Endureça os corações deles com a sua mensagem. Pois é, a obstinação tinha chegado ao limite. O que é obstinação? A gente já viu várias vezes aqui em Isaías. É a insistência no pecado. Depois de muitas e muitas advertências, depois de várias gerações, tendo essas advertências, sendo repreendida por Deus, profeta após profeta, mensagem após mensagem, eles se mantinham obstinados, apegados àquilo que era errado, desprezando a palavra de Deus, rejeitando abertamente a palavra de Deus. Então, chegou no ponto limite, o ponto em que agora o endurecimento era consequência natural de tanta obstinação. Aquela palavra de Isaías, usando aquela ilustração da manteiga e do barro, né, não ia ter o efeito que o sol tem na manteiga. O sol, quando incide sobre uma manteiga gelada, essa manteiga vai derreter. Isso é bom quando o coração se derrete mediante a exposição à palavra de Deus. Isso é bom, coração amolecido, coração transformado, coração que se torna dócil a Deus. Mas o coração pode ser como o barro que está ali ainda ligeiramente úmido. Talvez, mas de qualquer forma, não totalmente seco, mas no processo já de querer meio que secar, daí vem o sol. E o sol deixa aquele solo que já estava apenas um pouco úmido. O sol vem com tanta força, vem com tanto calor, com tanta energia, que resseca de vez esse solo. E aquele solo fica todo rachado, todo craquelado. É isso que acontece com os corações que vão se rebelando contra Deus contra a palavra dele, até que finalmente não tem mais o que fazer. O coração se endurece de vez. Interessante o ministério de Isaías. Interessante ele saber disso, ele ser comunicado disso e ter ainda ânimo para seguir com o ministério. Um ministério aparentemente, do ponto de vista humano, infrutífero. Porque as pessoas não dão ouvido, que as pessoas não levam a sério. Mas Isaías sabia que isso estava determinado por Deus. Será que foi infrutífero? Será que a mensagem de Isaías deixou de ter o seu valor por conta da impopularidade? Claro que não. O castigo já estava determinado. Isaías pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou exercer esse ministério? As pessoas sendo endurecidas? Até quando isso, essa situação vai perdurar? E Deus responde: até que tudo seja destruído e todos sejam levados para o cativeiro. Você percebe aqui o tempo todo que está em foco o castigo que viria por meio dos babilônios. E a ampulheta de Deus, a areinha, né, tá terminando. Estão caindo os últimos grãos ali. Falta pouco. O tempo já está determinado. Então, Isaías, você vai exercer esse ministério até acontecer. Até que tudo seja destruído, até que venha o cativeiro, até que venha o juízo sobre Judá. Então Isaías deveria saber que os corações seriam endurecidos, mas também tem uma notinha aqui em que ele deveria saber que a preservação estava garantida. Deus diz: olha, até aquela décima parte que ficar vai ser destruída. Mas a santa semente ficará ali como o toco de um terebinto, de um carvalho. Aqui traz a ideia quando uma árvore é podada, é cortada, mas certas árvores elas têm essa força de brotarem de um toco. Se ela não for arrancada com raiz. No caso aqui, o que Deus está dizendo é que aquela promessa de uma descendência, a semente santa, a semente separada, a descendência do povo de Israel, ela sempre iria deixar, nem que fosse um toquinho, como se fosse um toquinho na terra, onde poucos, alguns, dariam continuidade à linhagem estabelecida para um dia chegar onde deve chegar e todas as promessas que ainda estão reservadas possam se cumprir no futuro. O ministério requer adequação. Isaías tinha que se adequar a isso. Entendesse ou não entendesse, tivesse totalmente do ponto de vista humano, preparado para algo tão assombroso como pregar para o endurecimento das pessoas e pregar até que viesse a destruição, o fato é que ele precisava se adequar a isso. O ministério requer isso. A invencionice não fazia parte do cardápio, mas é a invencionice que tem matado muitos ministérios. Essa ideia de ser, digamos, um pouco criativo aqui no sentido irônico da palavra, né, entre aspas, adaptações daquilo que Deus diz que deve ser feito, muitas vezes com pretensas boas intenções de alcançar as pessoas, de adaptar, adocicar as coisas, adocicar a palavra, ser mais inclusivo do que Deus realmente é inclusivo, coisas desse tipo. Quando não há uma adequação àquilo que Deus realmente requer do ministério, esse ministério também é desqualificado por Deus. Interessante que Jesus citou essa passagem. Ele tinha falado ali ao povo, né? Na verdade, e tinha ensinado a parábola do semeador. E o povo ficou ali olhando para ele sem entender. E os discípulos perguntaram para ele por que ele estava falando ao povo por parábolas, ou seja, por meio de mensagens que o povo não estava captando o seu sentido. E Jesus cita esta passagem de Isaías. Ele diz: esse povo é como disse Isaías, eles devem ouvir e não entender, devem ver e não enxergar, para que os seus corações não se convertam, para que eles não sejam curados da sua incredulidade. Então, o ministério de Jesus é o cumprimento maior ainda do ministério de Isaías, porque veja, o próprio Messias, a semente, aqui não é uma semente, mas a semente, o descendente em pessoa, ministrando ali ao povo e sendo rejeitado, mas Jesus disse: pois é, chegou o ponto em que eles, tanto eles rejeitaram a mim, que agora vai ser por meio de parábolas, eles não vão mais ouvir de forma simplificada. Você sim, para vocês eu explico, vocês vão entender a minha mensagem, mas eles não. E é interessante que quando chegar o dia em que Jesus voltar lá no futuro para reinar, haverá um remanescente fiel, haverá um restinho lá, na verdade, um grupo de israelitas que crerão em Jesus. Enquanto isso, são poucos, a gente tem visto isso através da história, mas haverá um dia em que um grupo, esse remanescente, o verdadeiro remanescente fiel, estará ali para se render aos pés de Jesus. E aí sim, essas tantas promessas serem cumpridas. Para servir a Deus, eu, você, entendendo aqui que ministério ele é para todos. Privilégio que nós temos de que Jesus ele removeu a nossa culpa. Não foi necessário uma visão, nada disso, mas através da mensagem do Evangelho, e que ele nos deu a fé para crermos, que os nossos olhos foram abertos, a nossa culpa foi retirada. É claro que é necessário ver uma série de questões aí que a gente vai ver em seguida aqui, mas o principal nós já temos. E temos também capacitação dada por Deus. Deus deu dons, Deus deu capacitações especiais por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo. Mas para servi-lo verdadeiramente, nós precisamos manter a comunhão com ele. Não podemos ser pessoas que têm o descaramento de servir a Deus, mantendo o pecado em nossa vida, fazendo de conta que ele não existe. Devemos ter uma vida de honestidade, de sinceridade, confessando, procurando a transformação, procurando melhorar, nos aproximar de Deus a cada dia, não nos afastarmos dele, e assim poder servi-lo. Devemos ter prontidão. Não podemos ser pessoas com mil e uma desculpas. Ah, eu não sou adequado. Ah, eu não sei. Ah, eu não posso. No fim eu não quero mesmo. Talvez tenha quem seja mais corajoso de dizer isso. Mas veja, é um privilégio tão grande servir a Deus. E devemos estar prontos, devemos estar com a nossa mão levantada. Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor tem para mim? Eu estou aqui. Antes de saber, antes de ter os detalhes. E sabendo, quando percebemos o que Deus quer, por algum meio, né, principalmente pelo meio da igreja, onde congregamos, né, percebemos o que Deus quer de nós. Temos que nos adequarmos, ao que ele designou. O Evangelho não deve ser alterado para atender às nossas expectativas, às expectativas dos outros. O Evangelho é o Evangelho, está ali para ser pregado. Ele vai salvar pessoas, mas ele vai também endurecer corações. Tem pessoas que vão ouvir e vão rejeitar abertamente. E Deus tem o controle disso, e nós apenas e tão somente devemos fazer aquilo que Ele designou que nós fizéssemos. Que Deus nos ajude a termos um ministério produtivo aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Isso que é o que mais importa. Que Ele nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.